Calcinha Preta, volume 10. O que é que eu vou fazer pra trazer de volta a felicidade? O que é que eu vou fazer se longe de você meu mundo é só saudade? O que é que eu vou fazer sem o teu amor e sem o teu carinho? O que é que eu vou fazer? Não te prometi verão nem primavera, nem o mundo todo lindo pra você. Você sabe que um dia a chuva cai e que o vento forte às vezes faz cair as folhas no quintal. Mas se você tem motivos pra sair, me deixar aqui sem.